Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits. Músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulho uma vez, mergulho duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prato de louvor. Olá, você sintonizado aqui na sua rádio, está no ar mais uma edição do Gospel Hits. A paz do Senhor aí para sua vida. Nós vamos louvar e adorar a Deus através das músicas que trazem a palavra do Criador. Prazer mais uma vez estar na sua companhia. Eu sou Osmar Cunha e vamos por aqui em 60 minutos de muita adoração. E já pode começar a participar curtindo aqui a nossa página no Facebook, pesquisando lá por Rede Gospel Hits, tá? Ou acessando aí o nosso site e deixando o seu recado no nosso mural. É redegospelhits.com.br. E começando com uma linda canção de Fernandinho, Teus Sonhos. É lançamento aqui no Gospel Hits. Ligou, é Gospel Hits.

louvor da banda Gospel 4x1. Aliás, eu sou, assim, super fã, gosto do trabalho desses meninos aí. 4x1, Todo Poderoso, e ainda Paulo César Baruque, Eu Corro Para Ti. E a novidade hoje com Simone Cristina, Uma Nova Unção. Em cada louvor é Deus falando conosco, né? Um beijão aí no seu coração e a paz do Rei Jesus para você que está acompanhando aqui o nosso Gospel Hits. E a gente vai começar a viagem aos nossos queridos parceiros, que Deus abençoe ricamente o trabalho de vocês aí. Nós queremos lembrar hoje aqui aos amigos da Ativa Hits, cidade de Rosário Oeste, no estado do Mato Grosso. Alô, Josuel Sate, aquele abraço. Aos amigos da Raio de Luz FM, 98,2 MHz, em Juína, também no Mato Grosso. Ao Matheus Pessoa aí, um forte abraço. Ao pessoal da Cultura FM, 104,9, cidade de Nova Olímpia, no Mato Grosso também. O Vilmar Rodrigues Ferreira, toda a sua equipe, retransmitindo aqui o sinal do Gospel Hits. Nós queremos registrar a audiência dos nossos ouvintes em Barretos. Eles ouvem através da Rádio Líder AB. Também ao Wellerson Silva em Sete Lagoas, Minas Gerais. A Maria José de Souza em Caxias, no Maranhão. Ao Roberto Andrades Martins, na cidade de Alegrete, é lá no Rio Grande do Sul, tchê. Ele que trabalha aí na Rádio Gazeta M, né? Ao Luiz do Carmo Pereira Conceição, na cidade de Valentim Gentil, interior de São Paulo, o Lincoln, né? A Ronise, aos amigos aí da Nova FM. No final do programa, tem a mensagem bíblica, hein? E quem quiser pode enviar e-mail também, ouvinte@redegospelhits.com.br. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Recordar é viver. Pois, recordar é viver. E no canal 2 da Rádio Interweb levamos esta frase muito em conta. É por isso que todos os domingos às 15 horas lhe trazemos To Replay, um espaço radiofónico dedicado a trazer emissões de programas que já passaram precisamente no canal 2 e que têm 2 horas de duração. Não perca então, aos domingos, momentos mágicos para recordar e reviver no canal 2 da Antena Web em To Replay a partir das 15 horas. Aos domingos, pelas 21 horas, fique atento a Carlos Pitti, um programa do produtor e cantor brasileiro com músicas, notícias e entrevistas. Um espaço radiofónico eclético e diversificado que certamente irá agradá-lo. Fique atento e informado com Carlos Pitti, todos os domingos, às 9 da noite, no canal 2 da Antena Web. E abrindo aqui mais um bloco no Gospel Hits, galera. A paz do Senhor Jesus, e acompanhe as melhores músicas aqui, tá? Você pode participar, interagir na nossa programação, pode mandar sua sugestão musical também. É o Gospel Hits apresentando o melhor da música gospel para todo o Brasil e parte do exterior também. O nosso programa hoje é retransmitido através de 169 emissoras de rádio e web rádio. E Deus, né, está abençoando esse trabalho. A gente agradece a cada um dos nossos parceiros que está conosco neste ministério. Para vocês aí, muito obrigado e a paz do Senhor, e que Deus continue abençoando cada um dos projetos de vocês. E eu quero dar as boas-vindas aqui à Conexão Gospel Web Rádio, na cidade de Itabatã, lá no Estadão da Bahia, direção do Graciélio, que veio para somar com a gente. Também as nossas boas-vindas à Rádio Cristo para as Nações Web Rádio, na cidade de Guarapuava, no Paraná, direção do Juan Santos. Boas-vindas à Balada Jovem Web Rádio, na cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul. A paz do Senhor, e sejam todos bem-vindos. A vantagem de uma web rádio é que ela pode ser ouvida em qualquer lugar desse mundão de Deus. Por isso é que temos muitos ouvintes no exterior acompanhando sempre, sempre grudados aqui no Gospel Hits. Sequência do Gospel Hits. Nós vamos ouvir agora a cantora Aline Barros com a participação de Michael W. Smith, Bem Mais Que Tudo. Quero dedicar a Cecília de Curitiba, lá no Paraná, que deixou um recado em nosso mural, né? Através do nosso site, dizendo que é maravilhoso ouvir aqui o nosso programa Gospel Hits, né? Muito obrigado a vocês. Que vocês também estejam aí sendo abençoados, os amigos de Curitiba, no estado do Paraná. A paz para você, Cecília. Obrigado pela sua sintonia. Esse bloco vai para você e aí toda a sua família, tá bom? Para participar, basta curtir aqui a nossa página no Facebook, pesquisando por Rede Gospel Hits, ou acessando o nosso site e deixando o seu recado no nosso mural, redegospelhits.com.br. Gospel Hits, muito mais você. Rejected and alone, like a rose, trampled on.

Gospel Hit Som Internacional com Barlow Girl, I Need You to Love Me. Passou por aqui também o trabalho abençoado da Eishla, Minha Casa, e a nova de Davi Sácia, Para Onde Ir. Registrando a audiência da Daniela Cordeiro Guzmão. Ela mora na cidade de São José do Vale do Rio Preto, lá no Riozão de Janeiro. Curtiu a nossa página no Facebook também, né? Recebendo aí o nosso carinho especial. Quem curtiu também foi o Júnior Paz, que mora em São Sebastião da Boa Vista, no estado do Pará. E você aí, do outro lado, qualquer lugar desse planeta, pode curtir a nossa página no Facebook, deixar lá o seu recado. É só pesquisar por Rede Gospel Hits. Mande também o seu torpedo SMS do seu aparelho celular, de qualquer operadora. Envie para 49877 e onde escreve ali a mensagem, é preciso colocar primeiro a palavra gospel. Na sequência, o seu texto de participação. Faça como Gabriel, de Patos de Minas. Ele está dizendo aqui que ouve através da rádio Novo Tempo FM, do nosso parceiro Euler Wagner Rosa. E diz aqui também no torpedo que o nosso programa é abençoado demais. Ô, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida aí também, viu, Gabriel? A paz do Senhor, irmãozinho. Gospel Hits. Pra louvar no volume máximo. Os grandes filmes. O teatro de revista em Portugal. O teatro que correu o mundo. É isto e muito mais o que vai poder ouvir em Tempo de Teatro, o espaço radiofónico que o canal hoje dedica à expressão da palavra. Tempo de Teatro, aos domingos, entre as 20 e as 21 horas, no canal 2 da Rádio Antena Web. Canal 2 transmite de segunda a sexta-feira Time. Entre as 20 e as 21 horas, aproveite para recordar grandes sucessos de outros tempos. Aos domingos, o Time chega em dose dupla, com 2 horas de duração. Das 10 ao meio-dia, faça uma viagem numa autêntica máquina do tempo. Time. De segunda a sexta-feira, entre as 8 e as 9 da noite. E aos domingos, das 10 às 12 horas. Aqui, no Canal 2, da Antena Web. Você está ouvindo Gospel Hits. Todo ser que respira, louve ao Senhor, Salmo 150. Aliás, esse salmo é a adoração do princípio ao fim, né? Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Esse salmo é uma bênção. E você aí, o que você está fazendo? Você está louvando a Deus conosco aqui através do Gospel Hits, né? Ô, bênção! É o Gospel Hits louvando a Deus em 60 minutos pelas principais emissoras de rádio e web e rádio, sob a produção do meu amigo Xandelle, do meu irmãozinho Xandelle. Quero mandar um abraço ao meu amigo Mário Freire. Alô, pastor Mário Freire, em São José do Rio Preto. Ele que trabalha aí no Ministério do Trabalho, né? Mas tem dois ministérios aí, né, pastor? O do Trabalho e também Ministério de Adoração, Ministério de Evangelização. Obrigado pela sua audiência. Olha, e não se esqueça que no final do programa tem a mensagem bíblica. Vamos louvar com as últimas de hoje. E agora eu destaco Léa Mendonça, Covardia. É um lindo louvor para você que está aí passando por uma situação difícil. Ouça o que Deus tem para te falar. A gente quer mandar esse louvor aqui para Rose Moreira. Ela mora na Grande São Paulo. E a situação aí não tá fácil, né, Rose? A gente tem informações que, infelizmente, a capital metropolitana está passando por uma situação de violência terrível. Violência já é terrível. Mas o que nós estamos presenciando em São Paulo, através da imprensa nos últimos dias, é verdadeiramente assustador. E mais do que nunca, a gente tem que estar mesmo aos pés do grande Deus, o nosso protetor. A Rose curtiu o nosso Facebook. Também vai aqui para Miriam Silva, em Joinville, Santa Catarina. Aos nossos amigos da Rádio Cultura FM, em Nova Olímpia, no Mato Grosso do Sul. Também para a Cultura FM, em Tucuruí, no Pará. E o pessoal da Cultura FM, na cidade do Rio de Janeiro.

sabor internacional com altos agitos no Gospel Hits. Delirious, Rain Down e a nova de Vineyard Music Brasil, Me Transformar. Convidando você mais uma vez para participar do Gospel Hits. É só curtir a nossa página no Face. Pesquisa aí por Rede Gospel Hits, né? Assim fica muito mais fácil. Aproveite e deixe lá o seu recado. Acesse também o nosso site www.redegospelhits.com.br. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. Estamos voltando aqui com a mensagem bíblica do Gospel Hits de hoje. A mensagem para o nosso coração. Está lá no Salmo, capítulo 4, versículo 8. E a mensagem chama-se Dormindo como um Anjo. O versículo diz: em paz me deito e logo me pego no sono. Essa é a expressão de Davi, né? É o que estava no coração de Davi. E olha que em muitas situações na vida de Davi, ele passou por grandes turbulências. Perder o sono é um dos primeiros sinais de que as coisas não vão muito bem. O corpo é um aliado fiel para demonstrar se a vida está seguindo um rumo harmônico ou se a caminhada está pesada demais. Preocupações e ansiedade são pródigas em roubar o sono. E o pior é que quase sempre não podemos nos livrar delas, não é mesmo? Faz parte do desenvolvimento natural da vida e do processo de maturidade enfrentarmos preocupações e nos vermos ansiosos frente às demandas do dia a dia. Um exame médico, uma prova na escola, uma entrevista de emprego, um relatório a ser entregue, a enfermidade de uma pessoa querida, enfim, ninguém que esteja vivo e presente nas situações normais da vida está livre destas preocupações. A sabedoria do salmista, todavia, não foi a de descobrir que perder o sono é algo normal e esperado. A sua maior descoberta foi mesmo apresentar diante de Deus em oração cada uma de suas questões diárias. Para ele, só havia uma possibilidade de descansar em meio a tanto barulho. Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. É aí que nós lembramos do Salmo 23, quando fala que o Senhor nos faz repousar em pastos verdejantes. Olha que delícia. Bem, gente, essa é a mensagem de hoje para o nosso coração. E aqui fica a nossa oração, né? O nosso desejo. Que o Senhor receba todo o nosso ser em Suas mãos, a nossa preocupação. Senhor, nós precisamos fazer isso com urgência, entregar o nosso coração e todas as nossas preocupações a Ti, né? E queremos começar por hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz a todos e até o próximo Gospel Hits. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.